里是正能量。 Essa área aqui atrás, 07150, a pista 0028 está fechada? Estou sim, sim, senhor. É, a gente está reduzindo aqui e a intenção é pôr 2500. Preciso preparar uma espera na Serra 2366, aguardando coordenação junto à torre, por favor. Assim eu paro, 3 outra vez. Solo Salvador, Azul Alfa Yankee November. Prossiga. November, solicito autorização de reboque do pátio 3, 4 Lima para o pátio principal, posição 3. Está autorizado, é para o seu término. Ok, Alfa Yankee, November, ciente. 3366, informe iniciante. Estou enchendo a espera no 366, tá? 3238. Com a nossa informação do Adão, seu pouso será em mais 4 a 5 minutos. Nós para o 07195 nós temos 10 minutos de defasagem, então será necessário uma espera. Afirmativo, para os nossos computadores aqui, estimar de pouso para os 1404. Vamos fazer uma espera então, 3238. Ground control. 3816, estou autorizado a completar o LF Whisky, informe, passamos a Ravito 366. Pronto, autorizando o aglomerado espera e reportará a CRV 366, portará estabilizado, perdão, portará o 366, tá, 3816. Partiu. Tráfego Salvador, muito bom dia, DAN 3601 no portão 10. A informação é para São Paulo, Congonhas, nível 360. 601, falando em São Paulo, Congonhas 340 nível, autorizado, via Antônio 10, sem conforme. Decolar da pistão no 0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1198 controle, acione 5164. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 340, via Upper Zulu 10, Cuba, via Upper Zulu 160, Bravo Hotel Zulu. Decola pistão no 0 com curva direita, perfil da El Leda Mônica, 1198 controle, 164, ultrasponder da 360. Parece que não tem feedback de funcionamento. Reportará, da 360. Salvador, bom dia, TAM 3216. Bom dia, TAM 3216, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Passou de pouso, TAM 3216. Solo Salvador, Azul Alfa Yankee 90, informando o término de reboque, aeronave parqueada na posição 3, faixa principal, obrigado e bom dia. Bom dia. Três, 386, está contato visual, tem livre pouso, pista no 0, vento no 7, 0 graus, 9 graus. Livre pouso no 0, o TAM 3286. Oceanair 6251, número informação é contra direção Guarulhos, tá pronto, foto. Guarulhos, Oceanair 6251. Vai dar. Autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chama na táxi, então, 3-0. Exato no meio, no solo, azul no meio, livre direita, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, boa. Alô, boa, Tan 3. 38 no meio, livrou na frescura. 38 no meio, segue Alfa, Chimense da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama Tan 38 no meio. Falando Guarulhos, 360 nível autorizado, via para o Zulu 1-0. Pessoal da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1-1-9-8 controle, 5-1-6-5 transporte. Autorizado 360 para Guarulhos, via para o Zulu 1-0, decola na pista 1-0, primeira curva à direita, a saída da El, Leda, Mótima. Controle 19-8, transponder 5-1-6-5, Oceanair 6-2-5-1. Vai repetir para o Chibet, Flamengo. Chama lá. Marotaxi, 3601, o POB de 157, 4 horas, Galeão. O ponto de espera da 1-0, Torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-9. Autorizado táxi via Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, Torre 1895, com 1-0-9 na Justa 3-6-0. Autorizado no meio, após o passageiro na da companhia, está autorizado ingresso Juliette, portão 1-0. Após a passagem do aeronave da companhia, ingressa via Juliette, portão 10, portão 3-8, 1-6. Alfa. TAN 3601, na linha, decola no zero, vento 1970 graus, 189. A linha decola pista 10, TAN 3601. Controle 19, 8, TAN 3601, obrigado, bom dia. 3601, perfil dial, Leda Motiva, cruza 1500 metros. 3601, contato o radar na decolagem, sobre manter nível de pouso 340 via 7DL. Autorizado válido. Ok, direto Leda, 3601, não está para o 340, obrigado. Ponte Valdo, 3601, cruzando 050. É, se mantém a prova de Leda lá. Ok, mantendo a prova de Leda, 3601. Oi, bom dia, 3171, informação Fox, autorização Guarulhos. 3171 para Guarulhos, aguarde 4. Lugar de saída previsto? Pronto. Alvo Guarulhos, 300, nível autorizado, Viantos 1-0. Decolando a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198 controle, 5171 transponder. Autorizado Guarulhos, nível 300. Via Pedro 1-0, decolada 10, sua direita da L e da Mótica, 19-8 controle, transponder 5171. Posição de parada 1-1, 3171. Venha se chama para o push-day de funcionamento. Chamará. ground ocean, 6251, that's 805, push back and start up. Yes, push for taxi. Push and start, call for taxi, ocean 6251. São 3601, chama agora o Recife na frequência 1251, alterno, 1-3-3, decimal 25. 251, 3625, obrigado, bom dia, 3601. Salvador ground, ocean 6251, taxi clear, we have 146 on board, 5 hours, 25 minutes, altitude, Daniel. Taxi via Eagle 1, Indian Alpha, hold point on Trono 810, contact to Tower, 18-95, QNH 1019. Cleared, ocean was cleared by Eagle 1, Indian Alpha, holding point, Tower 185-1019, Colombo Ocean 251. Pushback da Panamá, Sultana 3071. Autorizado, chamo para o táxi. Chamará táxi, 3071. Thank you. Paulo, good morning, Ocean Air 6251, holding point 1810. 6251, clear to line up and take off, runway 10. Wind 160 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off, runway 10, Ocean Air 6251. 251 airborne at 40, contact approach 119.8. 118 is Ocean Air 6251. Good morning, Ocean Air 6251, that's 1500. Any chance of flight direct to dial? Just about, not before 1. 51 radio contact on departure, come maintain flight level 360. Fly ahead in Leda intersection. We understood, clear direct to Leda intersection, and are we clear to flight level 360? Come and maintain flight level 360. Okay, fly direct to Leda and direct to flight level 360, Chanel 6251. Fernando Galeão, 4 horas de autonomia. Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 195, CNH 1019. Indy Alpha, 1019, ligando Salvador, bom dia, T3171.010. Bom dia, T3171. Sou manter o ponto de espera e vai aguardar. As coordenações das decolagens para Guarulhos estão sendo setadas de 7 em 7 minutos por determinação do CGNA e a aeronave à frente decolou 4-0. Então só vai aguardar mais 2 minutos. Pode alinhar e manter aguardando para a decolagem. Tem que alinhar e manter aguardando para a decolagem. 3-1-7-1. Chanel 6251, fly heading on Ogden Nav, intersection. Ocean 6251, clear direct to Ogden Nav, intersection. Thank you. Chame livre decolagem 1-0, antena 7-0 graus com 9-9. Radar da colagem, mata no voo 300 via Sérgio Dial. Via Dial, já está 300 da 3171. Nível de transição. 3171, voy al gimnasio. Ok, estamos. Ya estoy gimnasio, 3171. 1019, descendo via chegada bom, se manter a 4 mil pés, ajuste de última entrou no 019. 3171, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna no 33 decimal 25. Só Recife, centro 3171, bom dia, obrigado. Salvador, 1, 9, 10.